Palavras de Esperança, à sexta-feira, às 11, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa das Palavras de Esperança na Boa Nova, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, um dia cinzento, com chuva, frio, mas como sempre cá estamos a marcar presença para proporcionar também um maior aconchego a quem nos acompanha em cada emissão. Hoje conto com a participação do seu padre Pedro Simões, seu padre. Muito bom dia, obrigada por se juntar a nós nesta emissão em direto aqui na Rádio Boa Nova. Seja bem-vindo. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através desta antena da Boa Nova FM. Muito bem, seu padre, seja então bem-vindo. Vamos aqui iniciar o nosso programa. Vamos olhar para a liturgia deste domingo, o próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Vamos olhar então para o segundo domingo da Quaresma. Antes disso, temos então algumas considerações para fazer, nomeadamente lançamos sempre um olhar para a situação da Igreja no mundo, a Igreja em Portugal e também por cá, como é que olhamos também para a vida da Igreja. Seu Padre, começamos então aqui por uma reflexão sobre a Igreja no mundo. Em Moçambique, o Bispo de Pemba alerta para a violência terrorista e drama da fuga de populações em Cabo Delgado. É verdade, nós todos os dias, diariamente, falamos neste mundo que anda meio caótico, isto é, desordenado, desorganizado a todos os níveis, infelizmente. Falamos muito da Ucrânia, falamos muito da faixa de Gaza e do Médio Oriente, mas pouco ou nada se tem falado da crise que se instalou no norte de Moçambique, sobretudo nesta província de Cabo Delgado, que já há alguns anos desta parte tem sido praticamente dizimada. Isto por forças terroristas ligadas àquela organização, o ISIS, mais conhecido por Estado Islâmico, que tem provocado o terror entre as populações, não é? E sobretudo entre os cristãos, não é? É uma zona que tem sido completamente devastada, quer a nível material, quer a nível das infraestruturas, quer das casas particulares das pessoas, quer também capelas e igrejas que são completamente dizimadas, destruídas, queimadas, etc. Pois, continua por aí também esta situação tão má, e de facto, como dizia, os outros conflitos têm acabado por não permitir que se olhe tanto ou se dê a devida atenção ao que está ali a acontecer, não é? Tem a ver com um dos grandes pecados do Ocidente, não é? Nós temos esta, digamos assim, esta tese um bocado individualista, só nos preocuparmos com aquilo que nos diz respeito diretamente, mas esquecemos que há muito mais mundo do que o Ocidente, não é? Temos a Ásia, temos a África, temos a Oceania, temos a América Latina, não é? Em que também existem diversos tipos de conflitos, não é? Quer étnicos, quer religiosos, quer culturais, etc. Portanto, e o Bispo de Pemba disse mesmo que não é possível que se fique sem fazer nada em relação ao que ali está a acontecer. Sem dúvida, aliás, este senhor Bispo alerta precisamente a comunidade internacional para não esquecerem de Cabo Delgado, para darem o apoio devido às populações que estão a deixar as suas casas só com a roupa que têm no corpo, e depois têm uma tendência natural para vir mais para sul, para a província de Nampula, uhum, onde já há algum fluxo populacional bastante significativo, não é? Maior densidade e depois maior densidade. Mais problemas também, não é? Exato, é uma segunda faixa de Gaza, digamos assim, pois, não é? E é importante que, sobretudo os países mais desenvolvidos, também procurem dar a ajuda necessária e o apoio humanitário necessário para estas populações. Muito bem. Seu Padre, olhamos para a Igreja em Portugal, nomeadamente também focamos-nos nas legislativas 2024. A Comissão Nacional de Justiça e Paz assume a preocupação com os níveis de abstenção. É verdade, aliás, foi uma nota pastoral da Comissão Nacional, do qual faz parte o juiz desembargador Pedro Vaz Pato, que tem origem aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, mais precisamente da paróquia da Bobadela, e claro, o principal inimigo das eleições, sejam as legislativas, sejam as presidenciais, sejam as autárquicas, é sempre a abstenção, não é? Pois. Infelizmente, aliás, acaba sempre por ganhar. Não é? Gostaria de ver que no dia 10 de março, em pleno ano em que vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, que a abstenção fosse a grande derrotada. Mas pelo que as sondagens nos vão indicando, parece-me que não. Sim, vai continuar superior aos 50%. Atendendo ao que vem acontecendo nos últimos anos, vemos sempre que a abstenção é sempre a vencedora. Mas, de facto, é importante que cada um exerça o seu direito de voto pelo país que queremos. O voto é um direito conquistado pelo 25 de Abril. Claro. Quer dizer, antes disso, se hoje as pessoas se queixam, quer dizer, tem uma forma de manifestar essa sua rejeição. Exato. Seja ao governo de partido for, através do voto. Tem o voto essa tem arma, força. Não é? O voto tem força, claro. Tem, mas a abstenção parece que tem ainda mais força. E depois o problema é que muitos dos nossos concidadãos que se abstêm são aqueles que também reclamam, só que não têm com que reclamar. Se se abstêm, é porque está tudo bem, ou está tudo mal. Não é? Também se tem verificado que entre as pessoas se instalou um certo descrédito, não é? Pela política. Claro. Não é? Eu também gostava de focar aqui a algo importante. Eu creio que, isto é uma opinião pessoal minha, que a Igreja tem andado muito silenciosa em relação à questão das legislativas. É certo que nós, na Igreja, não temos opções políticas, digamos assim, não é? Todos mas nós somos convidados a votar em consciência. Claro. É claro que há certos determinados tipos de partidos que coincidem com aquilo que é o projeto da doutrina social da Igreja propriamente dito, é certo, não é? Uhum. E que normalmente associam mais à direita do que propriamente à esquerda. Mas existe liberdade de voto. Portanto, existe dentro da Igreja. Claro. Aquilo que a Comissão Nacional alerta é para não nos deixarmos levar por políticas assentes em discriminação e divisão, e defender a existência de uma sociedade mais aberta e pluralista, não é? Portanto, vemos que a pouco e a pouco vão aparecendo certos determinados tipos de partidos, não é? Não querendo aqui especificar, porque na nossa atual situação política temos dois extremos, que é a extrema-esquerda e a extrema-direita, não é? E os extremos, em alguns pontos, também se tocam, pois, não é? E tocam muitas vezes mais no negativo do que no positivo. E é importante a gente apelar ao bom senso das populações no ato de ir votar. Claro. Não é? Claro. É importante haver este equilíbrio. Não é? Nós queremos, acima de tudo, e nós somos conhecidos por isso, nós portugueses, por queremos a vida estabilizada. E, portanto, também uma sociedade mais estável. Não é? Portanto, cada um também agora tem essa oportunidade de poder contribuir, não é? Dar o seu contributo para... Incomodem-se, desinstalem-se e no dia 10 de março saiam e votem. E vão votar. Sejam quem for, votem. Muito bem. Fica aqui também este desafio do seu padre Pedro Simões, quem está... poderá haver pessoas indecisas, não é? Em que candidato, em que partido poderão votar, mas aqueles indecisos devem ou não votar. Eu estou muito indeciso. Muito indeciso. Está muito indeciso. Sinceramente, encontro muito indeciso. Nunca me encontrei tão indeciso como agora. Foi? Curiosamente. Mas verdade. Agora estava aqui eu a dizer, para os indecisos, se devem ou não votar, vão votar. Não é? É verdade, pronto, mesmo para os indecisos. Nessa situação, vão votar. Seu padre, olhamos também para a catequese. Estão a mudar os materiais catequéticos, mas não só. É verdade, tivemos uma novidade esta semana, já foram lançados os novos catecismos, quer para a infância, quer para a adolescência, e é curioso perceber que, pronto, o sacerdote salesiano que esteve à frente da elaboração destes catecismos, juntamente com a sua equipe, foi o padre Rui Alberto, que é um dos responsáveis pela pastoral juvenil salesiana em Portugal, e tem promovido encontros nacionais para catequistas e formadores, quer em Lisboa, quer no Porto, e no qual os nossos catequistas da Unidade Pastoral têm também participado e gostado, particularmente, não é? É curioso porque a Igreja, sobretudo a hierarquia, só agora é que se apercebeu que, digamos, a nossa catequese estava demasiado escolarizada. Não é? Havia só a preocupação pela transmissão da doutrina e dos conteúdos da fé. Mas não havia a preocupação de saber se esses conteúdos eram apreendidos e vividos pelas próprias pessoas que os transmitiam. Falamos de catequistas, não é? Exatamente, não é? Porque às vezes o problema não são propriamente as crianças, os jovens e os adolescentes. Às vezes é de quem transmite, não é? E estes catecismos possibilitam ao catequista não só transmitir conteúdos, mas sobretudo dar o seu exemplo e dar o seu testemunho. A vida fala mais do que aquilo que nós possamos falar ou pregar ou dizer, não é? Aliás, ele próprio, o Padre Rui, diz que acho que hoje há um consenso, diz o Padre Rui, hoje há um grande consenso na Igreja dos bispos ao catequista mais de base do que à catequese que não é de instrução religiosa. É uma verdadeira iniciação esta experiência, um bocadinho alternativo do que é acreditar no Evangelho. Portanto, o que é que isto quer dizer? A partir de agora vão-se valorizar sobretudo os pequenos grupos. Não é? E em que o catequista é convidado a verdadeiramente relacionar-se pessoalmente com esse grupo. Uhum. Não é? Não é só despejar conteúdo, mas perceber a realidade de cada criança, perceber a realidade de cada adolescente, porque por trás de cada criança e de adolescente está uma família. Umas vezes mais organizada, outras vezes menos organizada. E às vezes até disfuncional. E é importante, e os catequistas têm tudo isso em conta, não é? Sobretudo estas novas gerações que são completamente diferentes das nossas gerações. Verdade. Quer dizer, hoje, aliás, hoje já nem se diz dar catequese, diz-se fazer catequese, e é verdade, não é? Porque não é só debitar algumas coisas e quem está apreende e tenta assimilar o mais possível. Não, não. É, digamos assim, fazer e implicar o outro e fazer com que o outro também possa trazer uma mais-valia àquilo que eu transmito, mesmo que às vezes seja uma opinião contrária, mas através de uma opinião contrária nós poderemos fazer essa pessoa chegar à verdadeira, uhum. Não é? E àquela que a Igreja pretende transmitir. Haver mais interação entre catequista, catequizante e catequizando catequista. Aliás, o Padre Rui Alberto até propõe na elaboração destes catecismos quatro etapas em tempos diferentes. A primeira, o despertar da fé, né? Porque antigamente partia-se do pressuposto que a fé era transmitida nas famílias. Hoje isso é uma realidade que não acontece, não é? Temos que assentar bem os pés no chão. Hoje a fé não é transmitida de pais para filhos. Em alguns casos será, mas não na generalidade. Não, na generalidade, 90% dos casos não é. Só 10, e estou a ser muito positivo, se calhar 5. Tá. Temos partido do princípio em que a criança não vem com qualquer tipo de despertar de fé. Uhum. Portanto, o despertar de fé deve ser feito, nesses casos, através desse encontro semanal que há e que a criança faz com o seu catequista. Por isso, o despertar da fé. Falar quem é Jesus. O que fez Jesus? Será apenas o homem? Será apenas Deus? Ou é as duas coisas, em duas naturezas diferentes? E o que é que nos possibilita ser mais próximos dele e fazer o que ele fez? Se calhar não é preciso fazer assim tantas coisas grandiosas para ser assim como Jesus Cristo fez, por exemplo. Não é? O chamado querigma, não é? O anúncio da fé. Jesus Cristo ressuscitou. Uhum. Jesus Cristo venceu o pecado, o mal e a morte, a fim de nos dar mais vida e vida e abundância. E falar em vida e abundância é falar de alegria, de felicidade. Será que verdadeiramente os nossos catequistas espelham isso também quando transmitem a sua fé às crianças e aos jovens? Porque isto não só interroga os catequizantes, mas interroga o próprio catequista. Claro. Portanto, faz com que o catequista se interrogue a si próprio. Tem que haver aqui curioso. Também um trabalho de formação, não é? Dos catequistas. Também. Ao fim e ao cabo, estes catecismos acabam por também não só formar as crianças e os jovens, como mas os também o próprio catequista. Uhum. Também. Falava da primeira etapa, o despertar da fé. A segunda, iniciação à vida cristã. E depois entrou, então, mas já não começam a iniciar a vida cristã no despertar da fé? Não. Uma coisa é despertar, outra coisa é a continuação desse despertar. Porque a criança e o jovem podem não chegar a despertar a fé verdadeiramente. Aliás, eu não há muito tempo tive com jovens que recentemente terminaram o crisma num outro tipo de contexto, num contexto de catequese de adultos, em que grande parte deles fizeram a caminhada cristã. E muitos aparecem nessa catequese com sede, com fome de Deus, é certo, mas a questionar muitas coisas que não foram apreendidas, engraçado, aprendidas e apreendidas no tempo da sua catequese de infância e da adolescência. E têm dúvidas, não é? E têm muitas dúvidas. E às vezes dúvidas de segundo ou terceiro ano. Está a ver? Coisas simples, coisas básicas. E colocam básicas, essas dúvidas. E colocam, e bem. É bom que coloquem. É preferível para esclarecer do que ficarem ali sempre com aquela... Não é? A catequese de adultos que eu acompanho é um bocadinho feito assim, não é? De adultos que na fé... ainda não chegaram ao despertar da fé, ainda não fizeram a primeira etapa. E muitos deles fizeram quase o percurso todo da catequese. Curioso. Falava na segunda etapa, iniciação à vida cristã. A terceira etapa, aprofundamento mistagógico. O que é isto da palavra mistagógico? Mistagógico é um género de fazer catequese à maneira dos padres da igreja. E quem foram os padres da igreja? Os padres da igreja foram todos os bispos, presbíteros e diáconos e doutores em teologia que viveram entre o século I e o século VII depois de Cristo. Uhum. Não é? Na altura não havia catequese de infância e da adolescência. Eram só adultos. No início do cristianismo teve que se catequizar primeiro os adultos e só depois é que esses adultos foram catequizando as crianças e usavam-se as chamadas e célebres catequeses mistagógicas. O que é? Partir de uma certa determinada passagem bíblica e passar essa passagem bíblica para o nosso dia-a-dia. Eu daqui a pouco, quando for explicar as leituras, eu irei fazer um exemplo dessa catequese mistagógica através da primeira leitura que nos vai falar do sacrifício de Isaac, o filho de Abraão. Uhum. Dar um exemplo específico de como é que se pode propor uma catequese mistagógica numa catequese, digamos porque assim. A própria palavra de Deus, a Bíblia, permite isso, não é? Tudo aquilo que ali está escrito. Nada do que está escrito permite sempre uma adaptação e encaixa perfeitamente, claro, por vezes, na vida de cada um. Nós catequistas e nós também sacerdotes não temos a habilidade de transmitir isso da melhor forma. Eu confesso o meu pecado, às vezes também tenho essa limitação e essa debilidade. E por vezes as pessoas interpretam-nos mal, não é? Ou interpretam a própria Sagrada Escritura mal por ela ser comunicada também ela mal, não é? Lá está o tal problema da comunicação da Igreja que temos falado, não é? Terá que ser sempre algo em aperfeiçoamento, não é verdade? Sem dúvida, né? Nós também não somos perfeitos. Claro, né? Exatamente. É, cada um fará a sua melhor maneira e vamos sempre nos aperfeiçoando em relação a isso. É verdade. Portanto, e na terceira etapa, quarta e última etapa, discipulado missionário. Claro, não podia deixar de ser. Depois nos formarmos a nós mesmos, não é? Não só exteriormente, mas sobretudo interiormente e espiritualmente, o Senhor não nos pede que o nosso percurso acabe aí. Claro. Aliás, nós terminamos um e começamos logo outro, que é aqui partir em missão. Mas sempre com a consciência de que nunca deixa de ser discípulo. O discípulo é aquele que apreende e interioriza o ensinamento que Deus e Jesus colocam na nossa vida e no nosso coração, sim, mas depois nós não somos convidados a guardar este dom e esta graça só para nós. Somos convidados a sair de nós mesmos e transmitir esse mesmo dom e graça àqueles que ainda não o conhecem. Ou àqueles que o conhecem e são-lhe indiferentes, ou negam, ou não querem saber. Isso pode-se fazer, não é? Nas nossas relações diárias, não é? Nos contactos diários que temos com as outras pessoas. Sem dúvida, mas como diz o ditado português, é de pequenino que se torce o pepino. E a pouco e pouco já temos que ir, digamos assim, propondo a estes jovens e a estas crianças isso mesmo, não é? Porque aquilo que eles irão receber na catequese não é só para eles guardarem para eles. Eu sei que é um desafio difícil numa sociedade em que é hedonista e demasiado individualista a propor isso. Mas é um desafio enorme que o Padre Rui Alberto nos lança e que eu acredito, verdadeiramente, acredito. Muito pode bem. Ser possível. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora focar-nos na liturgia deste domingo. É o segundo domingo da Quaresma. A primeira leitura do livro do Gênesis apresenta-se a figura de Abraão como paradigma do crente. Portanto, vai-nos aqui também fazer essa, como é que me disse que se chamava? Catequese mistagógica. Vamos então perceber. É verdade. Portanto, todos nós conhecemos um pouco, uns mais outros menos, a história de Abraão, não é? Abraão, que antes de chamar Abraão era só Abraão, não é? A questão da mudança do nome na Bíblia é importante porque traduz alguma radicalidade e alguma mudança e conversão de vida, não é? Abrão é o descrente, Abrão é o crente em Deus, não é? Todas as mudanças, logo aqui este aspecto é importante, não é? As mudanças de nomes na Bíblia traduzem a mudança radical da sua própria existência. Porque há passagens, não é, em que aparece o nome Abrão. É, exatamente. Antes de se converter a Deus, era Abrão. Depois passou a Abrão, tal e qual como Saulo. Saulo era o perseguidor dos cristãos e Paulo era o perseguido por amor à fé a Cristo. Existem muitos exemplos na Bíblia em relação a isso. Como Jesus, por exemplo, no Evangelho muda o nome Simão. Tu agora és Simão, mas em diante serás Pedro, serás Cefas. Isto é, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, há ali uma mudança radical que não é feita pelo próprio, mas é alguém que o leva a essa conversão e que geralmente é Deus. Logo aqui este aspecto. Muito bem. Depois, outro aspecto importante. Estamos a falar da passagem do sacrifício do filho de Abraão, Isaac. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho mais querido. O seu filho mais velho, que era aquele que ele mais estimava e mais amava. E Abraão consente que isso possa acontecer. Sim. E porquê? Porque é que Abraão faz isso? Porque Abraão é obediente, né? Abraão teme a Deus, isto é, respeita a Deus num grau tal que faz aquilo que ele lhe pede, mesmo que seja absurdo, mesmo que seja desumano, como é o caso. Uhum. Não é? O pai vai conduzir o seu filho, não é, para a morte. Não é? Mas não vai dizendo que o vai matar, não é? Vai dizendo que vai fazendo o seu trabalho de pastoreio, não é? É curioso porque Isaac leva e transporta a própria lenha que o vai queimar vivo. É interessante saber, olharmos para este aspecto. Que é o filho. É o filho de Abraão, não é? Leva a própria lenha que o pai preparou para o queimar vivo, no chamado Monte Moriá, que é o atual Monte Sião, onde se encontra, digamos assim, a cidade de Jerusalém. Uhum. Onde atualmente hoje é a chamada, ou existe a chamada Mesquita Dourada, não é? A mesquita mais importante para os muçulmanos em Jerusalém, em Israel, está precisamente no sítio exato onde se julga que Abraão terá feito esta tentativa de sacrificar o seu filho Isaac. Uhum. Isaac leva a lenha que o vai conduzir à morte, tal e qual como Jesus carrega o instrumento da sua própria morte. Também num monte, não o Monte Moriá, mas o Monte Gólgota. Fazer estes paralelismos, por exemplo, é próprio das catequeses mistagógicas, né? Porque o Antigo Testamento torna-se claro à luz do Novo Testamento. E o Novo Testamento, digamos assim, procura ajudar-nos a perceber o Antigo em relação a isto, né? Engraçado, não é? No Novo Testamento, não é, Jesus, há um salmo que diz: Deus não perdoou ao seu próprio filho, mas entregou-o à morte por todos nós. É aquilo que Abraão está a fazer em relação ao seu próprio filho. Engraçado, estava tudo pronto para Abraão matar o seu filho, não é? Abraão vai buscar o cutelo para o poder matar e depois queimar vivo, não é? E nesse momento em que, no exato minuto que ele está para matar o filho, Deus intervém: calma, Abraão, não faças isso. Porque aquilo que eu fiz foi só para te colocar à prova, para ver até que ponto é que és obediente e és fiel aos meus ensinamentos. E és fiel às palavras que dirijo à tua vida e ao teu coração. Porque Abraão estava mesmo convicto de que aquilo que Deus lhe tinha pedido era um bem. Uhum. Era uma verdade, não é? Era algo que iria agradá-lo, não é? E não era apenas Deus a querer colocá-lo à prova. Uhum. Moral da história, como nós costumamos dizer, que ensinamento é que nós podemos trazer isto para o dia a dia? É que, de facto, nós, quando obedecemos a Deus, não nos enganamos, Né? Quem é obediente não se engana, não é? Mas nós, infelizmente, temos tendência de mais desobedecer do que obedecer. Nos desviarmos. Né? Nos desviarmos, não é? Quer dizer, isto se calhar para uma catequese para crianças era um bocadinho mais chocante, mas podíamos falar, por exemplo, da obediência que um filho deve ter em relação ao pai e à mãe. Mesmo que às vezes nós não estejamos em concordância, por exemplo, o termos horas para estudar, o termos horas para ir para a cama, para ir para a escola, não é? Que às vezes há aquelas preguiças. É importante obedecermos, não é? Por exemplo, não é? Trata-se de uma relação pai-filho, filho-pai. Abraão, Isaac, Isaac, Abraão. Podia-se dar uma catequese nesse sentido, claro, por exemplo. Claro, isto é um exemplo, claro, isto é um exemplo, claro, como outro qualquer, porque depois também depende de quem o transmite, não é? Claro. Isto, por exemplo, diz-me muito, porque também parte um bocadinho da minha própria história pessoal, para poder transmitir ao próximo. Sim, depois cada um se inspirará, não é? Sem dúvida. Naquilo que é a sua vida, para poder transmitir ao outro. Seu Padre, na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, lembra os crentes que Deus os ama com um amor imenso e eterno. Sem dúvida alguma. Aliás, nós não temos dúvidas que, mesmo regressando àquilo que partilhávamos com a primeira leitura, de que Deus amava muito Abraão e Abraão amava muito a Deus. Daí a obediência. Daí a obediência. E São Paulo faz, digamos assim, esse mesmo reforço. Não é a obediência direta a São Paulo, é a obediência direta àquele pelo qual São Paulo fala. Uhum. São Paulo é apenas um instrumento, claro, tal e qual como eu e a Liliana, né? Somos instrumentos. Nós somos instrumentos de alguém que é maior que qualquer um de nós, que é Deus, que é Jesus, que é Nossa Senhora, não é? Uhum. Nós apenas somos instrumentos. O problema é que nós temos às vezes tendência a olhar para a pessoa que o transmite do que para a essência daquilo que é transmitido pela pessoa, não é? Pois. A gente olha mais. Lá está, a tal história. Olha, agora lembrei-me de uma passagem do Antigo Testamento, do livro dos Reis, não é? Quando um dos profetas estava para escolher o próximo rei de Israel, que depois viria a ser o rei David. Os homens olham à aparência, Deus olha ao coração. Pois. Não é? Por exemplo. E hoje em dia comete-se muito esse erro, vê-se olhar apenas à aparência, não é? Vive-se só a aparência e a aparência não diz pouco ou nada daquilo que a pessoa, claro, é interiormente. Claro. Né? E às vezes até causa-nos bastantes desilusões, não é? Claro, claro que sim. Portanto, devemos sempre acreditar no amor de Jesus Cristo, Senhor Padre, e nada temer, não é? Devemos enfrentar a vida com serenidade e esperança. Sem dúvida, aquela fé inabalável de Abraão. Ele não temeu, pois, que aquilo que estava a fazer era matar o seu próprio filho. Pois. Mas calma, o mais importante era fazer a vontade de Deus e não a minha. Curioso, não é? Muito curioso. Olhamos também, Sr. Padre, para o Evangelho, segundo São Marcos, relata a transfiguração de Jesus. É verdade, o episódio da transfiguração dele mesmo, que é, digamos assim, caro a muitos dos nossos ouvintes que nos acompanham nesta, sim, hora, não é? Jesus, que decide tomar consigo Pedro, Tiago e João e fazê-los subir a um monte, não é? É curioso porque, não esqueçamos, estamos a viver este tempo santo, e este tempo favorável da Quaresma, em que todos nós também somos convidados a subir ao monte. Isto é, a fazer da nossa vida e da nossa existência também um deserto. Pois. Não é? Não numa maneira estática, mas numa maneira dinâmica, a caminhar, a peregrinar, a fazer silêncio. E Jesus faz com que também se possa fazer silêncio na vida destes três corações, do Pedro, do Tiago e do João. De cada um de nós, porque nós somos também chamados a subir, desafio, com ele ao monte, esse desafio. No meio de um mundo de ruído, de stress, de agitação, de esgotamentos e de depressões, somos convidados a parar um bocadinho, para refletir e para pensar acerca da nossa vida. O que é que temos vindo a fazer? Temos-nos portado bem? Não temos-nos portado bem? Olhamos e vivemos só para nós mesmos, ou disponibilizamos também algum do nosso tempo para estar ao serviço do próximo, sobretudo aqueles mais pobres, mais descartáveis, mais sós e tristes da sociedade, não é? E é esta experiência que Jesus Cristo vai proporcionar a estes três homens, não é? É curioso, vai fazer uma antecipação daquilo que vai acontecer no dia de Páscoa, porque a transfiguração é, digamos, como uma antecipação da ressurreição dele mesmo, de Jesus Cristo, não é? Uhum. Tanto que de repente, quando Jesus transfigura, as suas vestes mudam e ficam mais brancas do que o sol. Sim. Curiosamente. Vamos fazer aqui uma catequese mistagógica. Uhum. O que é que aconteceu a Nossa Senhora quando apareceu aos três pastorinhos em Fátima? Também as suas vestes eram mais brancas do que o sol. Está tudo relacionado. Tudo relacionado. Porquê? O branco é a cor da pureza, né? É a cor da nossa limpeza interior, da nossa limpeza de alma, limpeza de espírito, que às vezes é suja, não é? É imunda com o nosso pecado e com a nossa miséria, não é? E que o Senhor nos convida precisamente a fazer essa experiência, não é? Mas para isso é preciso cada vez mais termos consciência de que não somos santos, não somos perfeitos e temos um caminho a percorrer rumo a essa perfeição e a essa santidade. É aquilo que Ele está a fazer com Pedro, Tiago e João e é aquilo que Ele quer fazer com cada um de nós nestes 40 dias que nos distanciam da Páscoa do Senhor. É isso. Nesse momento da transfiguração, Ele acabou por surpreender. Surpreender. Aliás, eles ficaram tão... Eles entraram em êxtase. Uhum. Eles entraram em êxtase completo. Uhum. Ah, como é bom o Senhor estarmos aqui, diz Pedro, não é? Façamos aqui três tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Porque naquela visão aparecem-lhes os dois grandes profetas do Antigo Testamento. Moisés e Elias. Atenção, muito provavelmente isto não é um acontecimento histórico. Sim, sim, sim. Temos vindo a perceber não é isto. Um acontecimento histórico. Não é? Porque podemos correr o risco de olharmos para isto como se fosse um filme do Homem-Aranha ou do Batman ou dos Vingadores de Hollywood. Não é, atenção, não é. Isto não aconteceu assim, muito, muito provavelmente. Marcos tenta-nos transmitir uma mensagem através desta experiência. Sim. Não é? É que toda a experiência que nós temos pessoalmente ou comunitariamente com Deus é uma experiência bela, é uma experiência de alegria, uma experiência de felicidade, e foi isso que irradiou nos rostos destes três homens, não é? Mas depois de toda esta experiência, não é? É curioso, aqui cruza-se o Novo Testamento com o Antigo com o Novo, aparece Elias e aparece Moisés, os profetas mais importantes do Antigo Testamento, portanto a história da salvação está ali um belíssimo quadro. Uhum. Jesus no centro, Moisés do lado esquerdo, Elias do lado direito, está ali um quadro completo de toda a história da salvação, que ilumina as nossas vidas e os nossos corações. Depois, o que é que acontece? Né? Poderíamos ter dado esta história bela como terminada, mas não termina. Depois, Jesus convida-os a descer do monte, isto é, depois daquela experiência mistagógica, podemos dizer assim, né? Bela, quase. Depois temos que voltar a assentar. Portanto, mas atenção, mas voltar a assentar com um espírito diferente daquele que nos levou a subir. Com mais ânimo, com mais força, com mais coragem. Né? Penso que é a grande transmissão desta passagem do Evangelho. A mensagem que é passada, não é? Que por vezes os sacrifícios levam-nos a um lugar bonito, não é? Também. E depois é preciso também regressar e voltar a pôr os pés no chão, mas já com outro espírito. Já com outro espírito, é? Com o Espírito de Deus. Muito bem, seu Padre, estamos quase a terminar o nosso programa. Temos uma sugestão musical para partilhar com quem nos acompanha. É verdade, é um tema da Mafalda Veiga, que todos nós conhecemos da nossa praça portuguesa artística. Não é? O tema é Cada Lugar Teu. O tema da Mafalda, do ano de 1999. A primeira vez que ouvi este tema até foi no encontro de pré-seminário, no seminário menor da Figueira da Foz. Houve lá uma pequenina atividade musical em que foi proposta escutarmos esta letra e depois partilharmos entre si o que é que esta letra nos dizia. E desde essa altura ganhei assim um especial carinho por este tema, não é? O que é que lhe diz? O que é que lhe transmite esta letra? Digamos assim, provavelmente a Mafalda fala de uma relação entre... uma relação amorosa entre um homem e uma mulher. Mas poderíamos alargar o horizonte dessa relação para ser a relação da humanidade com Deus e Deus connosco, por exemplo. Perfeitamente enquadrada. Muito bem, então vamos ouvir. Já estamos a ouvir em fundo nosso programa. Vamos ouvir agora. Agora eu sou... sem ter defesas que me façam falhar nesse lugar mais dentro, onde só chega quem não tem medo de naufragar. apenas isso me faz acreditar que eu vou chegar contigo onde só chega quem não tem medo de não falhar. Mesmo que a vida mude os nossos sentidos Veiga na Rádio Boa Nova com este tema Cada Lugar Teu, proposto pelo seu padre Pedro Simões para o fecho do nosso programa. Seu padre, é bom ouvirmos uma fala da Veiga com este tema que nos trouxe. Muito obrigada. Nada, é sempre bom recordar estes temas importantes, não é? Porque também temos bons artistas na nossa praça, não é? É verdade, sim senhora, e temas bonitos, letras que nos dizem sempre alguma coisa, e é sempre bom. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje das Palavras de Esperança. Nós marcamos encontro num próximo programa. Eu é que agradeço à Liliana e a toda a equipa da Boa Nova também esta oportunidade de transmitir um pouco também como testemunho, a alegria de crer e de viver com Deus, por Deus e em Deus. Seu Padre, muito obrigada. Nós ficamos por aqui no nosso programa das Palavras da Esperança. Regressamos para a semana. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.